Desvio após Eval, 2230. O Gol, no 754, pode descer para 2000? Gol no 754, autorizado 2000 pés. 2000 pés, Gol no 754. Gol no 754, informe que o tráfego que o precede está a 12 horas, 8 milhas, interceptando o localizador, é o Charlie 130 da Força Aérea. Ok, ciente ao Gorda aí, 54, posição Duna, estamos aqui com a gente. Do 7-4 estabilizado. Voo do 7-4 completo, aproximação chame torre 1-8 decimal 6. Pressionador, voo do 7-4 estabilizado no lock, baixado travado. Voo do 7-4, reporte avistando, está estimado 500 pés. A gente forma nave avistando, voo do 7-4. Gol 1754, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Passaredo 2230, após desvio, autorizado, vai direto a destino. 42230. 1941, desça para 3000 pés, informe a velocidade indicada. 3 mil pés, reduzindo agora para 179. Sente Gol 1941, reduzindo para 170, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, reduzindo. Trulli, boa tarde, vai pensar de 4 minutos, regulando a Cisco. Objeto 6741, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 74. Localizador Gol 1754. Gol 1754, chame torre 1-8 decimal 6. 8-6, até já. Uno 941, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Baixa casa. Bom, no 754, mantém aproximação, teto estimado em 500 pés e visibilidade 3 mil metros, sobre o campo chuva moderada, reporte visual. Okay, reportamento visual. Afirma, prossiga. Autorizado com sim, nível de voo 380, vai fazer a subida da IO transição líder após o fixo bridge. Em bridge, vai interceptar o Perzulu 1-6. A primeira curva à direita após a decolagem. 5061 é o código, 1935 é o controle. Ciente, autorizado com fins 380, decola da 1-0 com curva à direita na saída da EL transição LEDA, após LEDA rotação bridge. E após interceptar via Perzulu 1-6, o transponder 5061 e o controle 1-19-35. 5267, cotejamento correto, sobre a puxa sonã. Sobre o controle. Pesador. É, o vetor vai ser para espaçamento, só vai manter a proa 060, o 9941, o tráfego agora 4 milhas e meia à sua frente. Ok, estou reduzido para a aproximação final, senhor. Estou mantendo agora 130 nós. É, só que a separação já caiu aquém do previsto, né? Por aí, então eu tenho que arremeter. 3 horas de autonomia, alternando Recife. 3 no POB, reporte cruzamento da 17, Eco Max Serra. Já passou cruzamento, Eco Max Serra. Boa do 7455, confirma a altitude que avistou. 941, prepare uma arremetida. Possível arremetida. A velocidade mínima para manter a separação. Foi informação, o colega, o 674 saiu de Salvador agora. O colega do Google reportou lá 400 pés de teto com chuva moderada, tá? E? 400 com chuva moderada, grato. Valeu. Cruzamento 1735, como é que é? Axé autorizado, cruzamento via Mike, reporte na Lima. Reporte na Lima, Mike Serra. Vai chamar a torre, gol 941? Negativo, vamos manter meu escuta. Ah, lá seu escuta. Mantendo 740 aqui de indicada. 735 de grau. Que 941 torre informa 300 pés de teto nessa chuva. Chuva moderada, chama a torre 1286. 1286, graças, senhor. Controle 6741 permanece, você escuta? 6741, cruza nível no 60, centro em 13325, alterna 1251. 3325, alterna 251, obrigado, bom serviço. Bom, volta até volta. Valeu, um abraço. Guarda pista livre. Aguarda pista livre, 941. Direito 1219. Direito 1219, avistou a 310. Obrigado. Solo Salvador, agora 754, livrou. 754, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3, boa, na 754. Aí, pode estar avistando, 941. Boa tarde, o LN 721, está cruzando nível 1970, parou no 50, está matando para o 005. Objeto 6721, após desvio e vou na proa de TAP, desça até nível de voo 080. Desvio, direito de TAP, desce para o 080, 6721. Estou para cotas, o 4089. Vitória, aprovado, nível de voo 360, via Upper Whisky 50, subida da EL. Transição lenta, após o fixo BDEV, curva à direita após a decolagem, 5071 é o código, 1935 é o controle. Ciente, autorizado, é, Vitória nível 360, para o ISC 50, da EL Leda, é, BDEV com curva à direita, é, transponder 5071. 1 e 10935, azul 4089. 14089, só confirmando a saída da EL, transição Leda após o fixo Bidev. Da EL Leda após o fixo Bidev, azul 4089. Correto, chama para posicionar. Vai chamar no portão 8, azul 4089, obrigado. Bom, 754, Sara, me escuta. Afirmativo. Reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, Gol 1754. Tanco, confirma a atitude. Tio, a intenção é prosseguir para Salvador e visual, confirma? 300 pés em Salvador no momento. Chuva moderada, ok? Juliette. Alva, chamada para Juliette, 941. Mantém o setor de Vera Cruz, o hotel Lima Tango. Salvador não tem previsão de melhora, ok? Lima Tango acione código 0122. Deixa 1500. Código 0132, Hotel Lima Tango. Uno. Aguarde, trip 5267. Na frente, escuta. Objeto 6721, desce até nível de voo 050. Confirma para 6721. Objeto 6721, desça até nível de voo 050. Nível de voo 050, objeto 6721, informa que recebeu entrecortado. Ingresso via Índia, portão 03. Índia 03, apenas vai informar a torre aí que a chuva sobre a pista está leve a moderada, tá? Quase mais para leve que para moderada. Ok, obrigada. Ali ainda colar, como é que é? Salvador, da 3566, com a informação, papá. Então, 3566, sem identificação, foi na proa de Mari para a chegada da Mari, desça até nível de voo 060. Desce até o 060, proa de Mari, da 3566. Salvador, da 3660. TAM 3660, fui na proa de Mari para a chegada da Mari, desça até nível de voo 070. Mari 070. Oh. 267. Solo Portão Salvador, boa tarde, web 5728, portão 5, Capapá, 330 Recife, por gentileza. Autoridade Recife, 330, via Brisk 58, subida Puca, Transtora, Caju, curva esquerda após a decolagem, 5072 é o código, 1935 é o controle. Ciente, autorizado Recife, nível 330, Brisk 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Transtora, Caju, transponde 5072, 1935 é o controle, web 5728. Correto, chama para puxar sua mão. Vamos lá, grato. Agora controle 1935, é como é que se erra. 566, desça até nível de voo 050. Controle, boa tarde, Papá Romeu, é como é que se erra? Papá Romeu, é como é que se erra, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída Conde. Tá em ascensão 190, nossa subida foi a Puca Jamo, Aracaju. Ciente, Papa Romeu, é como é que se erra, saída Puca. Ciente, é como é que se erra. Petrolina. Salvador, boa tarde, meu nome é 00, informação Papá. Passa 230 para 170. Com 1600, acendo a identificação, foi na proa de Mari para a chegada da Mari, desça até nível de voo 080. Proa Mari 080, voo 1600. TAM 3566, vou ir na proa de TAP. Direto TAP, para o táxi, o trip 5267, com 45, 3 horas e 30, Vitória. Vitória, alternando? Afirmo. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 5286. Índia Alfa, ponto de espera 3286, 5267. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, o senhor está no pátio 3? Autorizado Petrolina, uma centena, vai prosseguir direto na rota, subida Momo Alba, pô direto com curva à esquerda, 5550 é o transponder, 5550 e o controle 1935. Então, tango livre essa marcha para início táxi. Quando é como é que serra? É como é que serra, prossiga. Poderia, por gentileza, coordenar com Recife ou Aracaju a pro do Alfa Romeo 363 para como é que serra? Aguarde. Trinta autorizada, decolagem 040 graus, 59. Ali decola no zero, 35267. Parro meu eco mais serra, solicite ao centro, chame centro, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Alternando 2085. Meu, a Alfa também. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3193, com a informação Papá, solicita nível 360 para o Galeão. Eu tenho 380 aprovado, se eu copio, aguarda a recoordenação. Negativo, pronto, cota, 380. Confirme. Positivo, pronto, cota, se eu sou 380, tá 3193. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo, subida da IO, transição lenta após o fixo Bidev, curva direita após a decolagem, 5074 é o código, 1935 é o controle. Poderia confirmar por gentileza a saída? Da IO, transição lenta após o fixo Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Positivo, autorizado 380 para o Galeão, via Peruísque 50 até Bidev, após Upper November 57, Becerra, Golfo, São Rio, Pris Luno 6, Grupo, Pris Luno 4, Barbacena. A gente decola da 90 com curva direita, saída da IEL Transição Lida, até Bidev, ou com transponder 5074, contorno 1935, contorno 3193. Correto, chame para pushback estacionamento 3193. Marapara, puxa estacionamento 3193. Iniciando a redução, TAN 3566. TAN 3660, reduza a velocidade para 1990 nós, tráfego com PZ está 12 horas 9 milhas. Reduzindo o TAN 3660. 435-355-267. 2-1-0-9. 1-6-0-0. Controle Salvador, boa tarde, 355-267, decolado 6 cursos. Autoriza para a curva direita da presente, para evitar informações? 355-267, livre desvio, após desvio, autorizado vaso da El. Alinha e mantém. E aí mantém o outro... No quadro. Sintonia 3000 pés, o DAN 3560. DAN 3660, desça até nível de voo 050. 3660. Voo 1600, desça até nível de voo 060. Gol 1600. 1600 vai descer até o nível 060. Paulo Salvador, está 3193. Tango, Tango, autorizado a decolagem, 070 graus, 89. 3193. 3193, para puxa acionar? Não, puxa a mesma informação, poderia confirmar as condições do campo, ele se encontra aberto no momento? Estamos operando instrumentos no momento, 3000 de visibilidade e 500 de teto. Ok, 3500, obrigado. Solo Salvador, Gona 754. 754, prossiga. Por gentileza, teria a saída prevista aí para Campina Grande? Pouca transição de par. Pouca transição de par, obrigado. Informação 1014-6721. Ali, teto estimado de 300, visibilidade estimada agora de 1800, chuva forte na vertical. Informativo então, 310, 1800 metros, Quebec, clear to cross, runway 17, taxi via Mike Lima, on Lima, contact ground, 121.9. Clear to cross, runway 17, back by Mike Lima, on Lima, Salvador on ground, 121.9. Tango Tango, aos 14, 1935. 1935, obrigado, até a volta. É. Nível de voo 080. Vilson, vai voar Mário, 924. Controle Salvador, muito boa tarde, o Alfa Tango Tango na saída Momo. Papá, papá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, subatendo nível de voo 100, compra o perfil da saída Momo. Vai manter o perfil da saída Momo, Alfa Tango Tango. Zero, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, limite ao localizador. Limite ao localizador, vou talvez preciso fazer uma horta aqui para perder a altitude, ok? Gol 1600, programa apta padrão sob TAP, desça até nível de voo 050. 00. Se confirmar a instrução anterior, a proa. Salvador Grouse, good afternoon, Papa Tango Mike Fox Dodge Quebec, I'll start to Lima to cross April, the main April until April 3. 50, vou no 600. Tan 3566 estabilizado. Afirmo, acabo de estabilizar no Aerotex Ray, Tan 3566. Tan 3566, chame torre 1 na noite decimal 6. 186, grato, Tan 3566. Tan 3660, pista para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no localizador. 3660, reportará estabilizado. 5.66, condição está abaixo dos mínimos para aproximação. É, quer tentar aproximação ou vai arremeter a presente? 3, report on the April 3. Ok, it's clear. The text report on April 3, Mike Fox, Dodge, Quebec. Aqui com o Web. O Web confirma a intensidade da chuva na final? Muito forte. Presente. 3566, copiou? Ah, copiado. Então, chuva forte. 3566. Vamos fazer a aproximação e depois arremete conforme a carga. Ciente, a pista está livre. Se avistar, tem um pouso autorizado. Eu avistei o Web quando ele iniciou a arremetida, aproximadamente 200 pés. Ah, tá sim. Então, tá 3566. Arremeteu nos mínimos 672 zona. Tá certo. Tá 3566. Web, chama o controle 1935. 1935, obrigado. Não, ainda não tenho não. Eu tenho, eu tô abaixo até 4862 pra Lapa. Afirmativo, é o 4862 Guarabi. Fez uma THG. Vou verificar se é a HG aqui, o Abaite. Ô, Solo, TAN 8001, cliente do Atis. Autorização Recife. Autorização Recife, eu tô ciente, 8001, não gosto de cópia. Você escuta. 721, curva direita. Proa 250, limite aqui de Mike 080 de Simbra. 80 de Simbra, o 6721 informa que a intenções é alternar Recife. O Salvador Gol 924, pode voar ITAP, está presente, teve informação? 924 está autorizado ITAP, desça até o 080. Tá, Central 6721. Não alternou Recife? Portão 5, para a puxa, para.